Bem-vindos a mais um Jornal do Brasil, eu sou o Wizy Nobre! E eu sou Evandro Freitas! Evandrinho, como foi ajeitar aqui o microfone? Como foi a sua semana? Errando, semana normal, nada de novo. Porém, ontem estive com o nosso amigo lá do 99 Vidas, Bruno Carvalho. Bruno Carvalho. E uma palestra de uma faculdade, veja você. Faculdade aqui. Cara, olha como o mundo é foda. Faculdade de Carapicuíba, cidade que eu nasci e cresci e habito até hoje. Fomos lá falar sobre joguinhos. Falamos de desenvolvimento de joguinhos, porque lá tem um curso de desenvolvimento de jogos. E o pessoal. Importante, hein, rapá? Cara, na verdade, o que é importante é o Bruno. Eu fui de penetra. Eu fui porque os caras aqui, o Byte não podia ir, eu acho. Aí o Bruno falou, pô, eu vou ficar sozinho no palco. Mas foi maneiro. A gente falou sobre o desenvolvimento do jogo do 99, sobre o podcast, sobre essa. Que é um desafio, né, cara, desenvolver jogo no Brasil. Porra, tipo, a gente começou lá e os caras começaram. Sempre aquela brincadeira de ouvinte, né? Quem escuta o 99 Vidas sabe o bagulho do chama o SAMU, 192, tudo. Aí eu já comecei falando: chama o SAMU pra vocês que estão brincando de desenvolver jogo no Brasil, que é um país que não tem esse mercado, né? A gente joga muito. É muito famoso games no Brasil e tal, tem um mercado, mas pro cara, vai ser médico, vai ser advogado, sabe? Não vai fazer jogo, porra. É, o cara fazer jogo no Brasil é realmente aquela coisa de... Porque o cara ama mesmo aquilo. Exato. Eu falei pra ele, é muito louvável, cara, escolher essa faculdade. O retorno é naquelas, né? É difícil você convencer o brasileiro a comprar um jogo de brasileiro. Né? O brasileiro não tem tanto costume de prestigiar a parada, né? A questão da... A propaganda é mais difícil também, né? Porque não tem tanto dinheiro pra propaganda disso aí. Sim. Mas vale a pena, né, mano? Precisamos de mais companheiros nessa Exato, é o que a gente falou lá. Foi o que a gente falou lá. É uma faculdade que, assim, não é comum. Tipo, deve ser foda pra um pai ou um filho virar, porque ele não tem muito preconceito. Às vezes videogame é visto como um hobby pra criança e tal. E aí o nego chegar na hora de escolher o curso e falar, vou fazer um curso de desenvolvimento de jogos. Imagina eu que role. É, eu vou fazer joguinho. Ô pai, eu quero estudar, quero aprender a fazer joguinho. O pai deve pensar, esse filho da puta já ficou a vida inteira só jogando e furado no quarto. Agora eu vou pagar pra ele fazer joguinho pros outros? Mas não, na cabeça do pai, Ruth, ele vai pagar pro filho ficar jogando na faculdade. É pior ainda, tá ligado? Caralho, pode crer. Mas, tá ligado? E aí, mas foi maneiro mandar um abraço aqui pro nosso ouvinte do MPB, que tá no grupo do Telegram, Nerd Luiz. Tava lá, ele estuda nessa faculdade, ficou o dia inteiro, tava lá desde as 7 da manhã, mano, quebrado, mas ficou pra prestigiar. E, cara, é sempre muito maneiro, que a gente fala que toda vez que tem encontro com ouvinte, galera vem, elogia e tal, conta a história dos podcasts, muita gente elogiando o MPB, eu achei foda. Porra, isso é foda. Falaram. Porque o 99 e o MPB, eles são podcasts, assim, primos, né? Então tá sempre conectado um ao outro, né? A gente viu lá no GGRF também, o pessoal sempre vinha e elogiava. Quem ouve um acaba ouvindo o outro também. Isso é muito bacana. Ou pelo menos conhece a gente, né? Às vezes o cara escuta só o 99, mas falaram do Reload lá, outro projeto que o Bruno tem e tal. Então é o que a gente falou, é como se fosse uma família. E, cara, assim, esses encontros sempre são maneiros, sabe? Porque dá uma renovada. Demais, a gente já comentou isso de, porra, a gente grava na correria, não sei o quê. Então, quando você vê que realmente faz... Pô, chegou um menino, que eu não me lembro o nome dele agora. Tipo, ele, cara, eu fiquei mó triste quando vocês falaram que ia acabar o 99 Vidas. Então é aquilo que a gente sempre fala, sabe? Tipo, pra gente que tá produzindo... Sabe o que é foda, Evandro? Aquele programa, eu sabia que a gente ia acabar, né, que era uma pegadinha e então. Tal. Mas você ouve não, o programa... Não, não era uma pegadinha, era real. A gente decidiu que era uma pegadinha depois, mas era real. Mas você já parou pra ouvir aquele episódio, cara? Eu tava triste, não, cara. Eu não escuto nenhum podcast que eu gravo, mano. Eu sou errado. Eu acho que eu tô perdendo tempo de ouvir a mesma conversa que eu já participei, tá ligado? Não, mas é legal. Ainda mais quando é um podcast que você não edita. É, eu ouvi o último MPB. O Juliano mandou antes, a gente ouviu, eu fiquei rindo sozinho, lembrando da gente. Tipo, eu já sabia o que a gente ia falar e como ia reagir. E ainda assim eu tava risada, é. Eu até comentei com os caras do grupo do Padrinho, falei, porra, eu sei porque vocês gostam do MPB, porque a gente é muito idiota, mano. Principalmente se pegar a frase solta, sabe? Se escrever o diálogo, mano. Assim. Fica muito engraçado, mano. Pra caralho, mano. Mas, Evandro, hoje a gente tá numa correria maior do que do costume, então vamos pras notícias. Bora, que tão boas pra caralho, inclusive. Qual é a senha do Wi-Fi? Eu juro. Say Evandro! Sim! Enviado pra nós, diretamente do... Pelo Eric Adam, que é o @Adam_Eric. Vigilância sanitária interdita sala de cinema que tinha peixes podres na parede. Mano, como assim, maluco? Como? Vamos lá. Essa notícia é recente, mandaram pra caralho ontem. A gente tá gravando no dia 25, mandaram pra gente no dia 24, e a notícia é do dia 24. Eu tô entendendo. Olha, 5 peixes podres foram encontrados dentro da sala 1 do cinema Kinoplex no Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O que é a Baixada Fluminense exatamente? Acredito eu que seja um bairro. Nessa hora, a galera que é do Rio, se não for... Não, eu acho que Baixada Fluminense, ó, vou falar errado. E não vou googlear, não, foda-se. Cara, Baixada Fluminense é uma região, é tipo uma região metropolitana que envolve várias cidades, talvez o Rio, não sei. Não é não? Então a Barra é um bairro. Que o pessoal fala, ah, não sei o que ali na Barra. Barra é um bairro. Olha aí, temos o Carioca. Baixada Fluminense, eu penso que é uma região específica que envolve mais de uma cidade, mas posso estar errado. Os peixes estavam atrás do isolamento acústico e o local foi interditado pela Vigilância Sanitária e pela Defesa Civil do município nessa quarta-feira devido à falta de higiene e limpeza no ambiente. Olha isso, mano. Isso aí você sabe o que é, né? Já. Mano, vai aparecer no canal do YouTube, certeza, caralho. Os caras fizeram um vídeo trolando. Mano, anote e depois me cobra. Certeza que você é trollagem de algum canalzinho do YouTube. Mano, eu tava achando que era alguém que ficou puto, foi demitido, sei lá, e foi lá e fez isso aí pra sacanear. Porque fecharam o... Interditaram, né? Quer dizer que fechou. Ah, durante a operação realizada em todas as 6 salas do cinema, os agentes decidiram verificar a parede após sentir um forte cheiro no ambiente. Não há informações sobre como os peixes foram parar aí. Diz o Evandro, que foi uma grande pegadinha de YouTube. Já vai ter o vídeo. Botei peixe na parede do cinema, olha no que deu. Olha no que deu. Cara, olha aí, fica a aposta, tá? Eu acho que foi alguém que foi demitido, alguma coisa do tipo, e quis esculachar com o ambiente. Você acha peixe, que foi... Você vê o peixe, é um peixe bonito, né, mano? É uma sardinha, tudo... O cara, pois é, o cara não pegou, não foi no supermercado, pegou uma lata de sardinha. O sardinha é Gomes da Costa, tá ligado? O cara foi na feira, entrou na porra da sala de cinema com uma sacola... Pode crer. Imagina o cheiro já desse filho da puta andando pelo... Caralho, mano. Pelo cinema, mano. Porque foram 5 peixes e... É uma... Tá, que peixe é esse? Que peixe grande é esse aí? Não manjo de peixe, mano. Pra mim, eu só sei que tem o robalo. Robalo. Robalo é o peixe favorito dos senadores. Da política brasileira. A sardinha, que é o clássico. O Nemo, qual peixe palhaço? Mas o Nemo peixe a gente palhaço. Não come, né? Não Piranha, come. Nem sei. Mano, eu não gosto de peixe. Salmão é o único peixe que é gostosinho. Bom, é um peixe, os amigos vão clicar aí no hbdia.com/podcast, vão clicar. Às vezes a notícia fala, pô, vamos continuar lendo. Vamos continuar. Seria massa, né, se os caras acharam o peixe até identificaram o tipo. Além da infração, foram lavrados 5 termos de intimação em um ato de infração. No documento, os técnicos sugerem a troca de carpetes e adequações das casas de emergência. Não precisa ser muito esperto, né? Caralho, zoou a porra toda. Mano, o cara... Estão falando que tem que trocar... Não, na verdade, estão falando aí que estão sugerindo trocar as escadas também. Mas é porque as adequações nas escadas de emergência. Porque, assim, o peixe chamou a atenção das autoridades. E aí haviam mais irregularidades lá que, né... Deu nisso. Né? Aqui. Os ingressos vendidos para a sala interditária foram cancelados. Nas outras 5 salas não foram encontradas irregularidades graves. Ou seja, alguma coisa foi... Só tem irregularidade média e baixa. É, exatamente. A operação foi motivada por denúncias da população. Ou seja, alguém fala assim, ó, tem um maior cheiro de peixe aqui na porra. Isso aqui, que merda é essa? O cara ficava fazendo aquele, dando aquela fungada, tá ligado? Tentando descobrir no ar. É. De onde tá vindo o fedor. E aí tá, alguém falou assim, cara, cheiro de peixe, né? Tá com cheiro de feira, porra, caralho, desse cinema. Mano, peixe já não é uma parada que realmente tem um cheiro agradável. Você vai comer uma sardinha, você abre a lata, já não tá da hora. Cara, eu acho que peixe, peixe é o maior contraste entre cheiro e gosto. Porque, assim, eu sei que você não gosta de peixe. Eu adoro peixe, tá? Mas não, o cheiro de peixe é que eu não mesmo. Gosto, caralho. Eu odeio peixe, não vou comer. É gostosinho. Mas não é um negócio que eu falo, nossa, meu Deus, que tô vontade de comer um peixe, hein, rapaz. Mas dá pra comer, tamo aí, tá ligado? É gostoso. É uma comida gostosa. Você curte, você só não é super fã. Exato. Não é igual o açaí, porra. Açaí com leite em pó. Eu sei esse açaí. Se tiver algum ouvinte que tiver acesso a mandar açaí, manda pra mim. Trabalhar na fábrica de açaí. Tô ligado. Ah, mas voltando aqui, cadê? Em nota, o Kinoplex informou que acionará os órgãos competentes pra investigar o caso. Que órgãos competentes? Vai chamar um pescador? Quem que é o... Pois é, quem é o competente? Os caras não têm filmagem, tipo... Vigilância sanitária. Não, quem que é? Vou chamar o CSI pra tirar a impressão digital do peixe? Como é que é? As escamas do peixe, imagina. Não, assim... Eu não tenho o que fazer, mano. Se não tem câmera de segurança... Tem que limpar e calar a boca. Passar veja pra caralho no chão. Bom ar, gastar uns 30 caixas de bom ar. Se fudeu, mano. Fazer que o cinema fique no prejuízo à toa, né, mano? A empresa esclarece que o cinema está em fase de reforma desde abril desse ano. Desde abril, quando as poltronas de todas as 6 salas do anexo foram trocadas, 3 banheiros foram reformados. Mano, era um cinema, era aquele cinema, você sabe qual é, né? De bairro fudido, tá ligado? Todo fudido. De repente, alguém trabalhava lá e falou assim, mano, eles não vão consertar nunca essa merda, a menos que eu não faça algo drástico. Aí pode o cara crer. Botou peixe nessa merda pra forçar a parada a ser consertada, tá ligado? É, o cara, olha a palavra boa pra ser usada. O cara, ele engrunviou peixe entre o estofado da parede, né, mano? Engrunviou? Sei lá, tá meio... O que a gente pode usar? Engrunhado. Ele tá anexo ele junto do... Ele mocosou. Exato, junto ao... Imagina que é um sofá, quando você abre, rasga um sofá, não tem a espuma. O cara pegou o peixe e botou no meio da espuma, tá ligado? Então ele deu uma anexada ali que, cara, tem que tirar essa parte e botar outra ou sei lá, tá ligado? Porque o cheiro não vai sair. Caralho, mano. Não é igual o Jake caga aqui no chão, eu limpo o cocô do Jake, jogo a parada e passo no chão. Acabou o cheiro, tá ligado? Lá não é a mesma coisa, não é só tirar o peixe e virar as costas e sair com o saco. Aí que tá, exatamente, porque esse estofado aí tudo vai ficar com cheiro horrível. Exato. Vai impregnar igual um vírus. Não sai mais isso aí, eu acho. Caralho, e aí termina a notícia aqui com aquela velha frase da assessoria de imprensa. Termina aí. Não, a gente tinha começado já. A segunda aqui, ó. Já em andamento, a segunda fase da reforma prevê a troca dos carpetes, das cortinas, a abertura de nova bomboniere e a troca do revestimento. Mano, tem que derrubar essa porra. Então, aí. Se já tava previsto, agora aproveita e faz, caralho. Porque o peixe vai encarnou aí de uma maneira que já era. Caralho, esse cheiro não vai sair nunca, mano. A Kinoplex, o Kinoplex se coloca. Eles podem criar uma sala temática, tá ligado? Toda vez que. Toda vez que tiver algum filme de mar. É? Alguma parada que seja assim, navio, caralho, vai ser na sala com cheiro de peixe, olha que foda. 8D. Caralho, que sacanagem. Coloca aí nos comentários, amigos, ouvintes do melhor podcast do Brasil, qual é a sua teoria como é que esse peixe foi parar? Foi um ato de malícia, não há dúvidas. O peixe não chegou aí do nada. Aí tem... tem os comentários na direita, que site é diferente dos outros. Na direita, do lado de cima, tem comentário da turma. Aí o cara comenta aqui, ó, isso é feitiçaria para Iemanjá de algum funcionário macumbeiro bolado. Caralho, será, mano? Será que é uma oferenda? Que o cara fez diferente? Não, isso foi sacanagem, mano. O cara, alguém fez isso de sacanagem, né? Ó, João Paulo, concordo com você, ó. Eu já acho que isso aí é uma obra de ex-funcionário revoltado por alguma briga com o patrão. Isso aí tem cara de funcionário que quis sacanear, mano. Ou é funcionário que quis sacanear, ou o sujeito fez isso pra forçar a gerência a consertar a parada. Ó, aí o outro cara coloca... Tem a teoria da macumba aqui, ó. Cristiano, tá me cheirando, olha a ironia. Uma boa macumba, isso sim. Não é, mano, não é, tô falando. Tem a ver, mano, colocar peixe no estofado é macumba, caralho. Não é, tô falando, mano, o esquema, tô dizendo, ou é um sujeito que tava com raiva, ou é alguém que fez isso como... É um terrorismo produtivo pra que consertem a porra do cinema. Rapidão, só pra finalizar, o último comentário dessa notícia, obviamente que o cara tem um jeito de falar de política, né? Ele colocou assim, não pagou a propina, foi multado. O que tem a ver, mano? Com a porra de um peixe na parede do cinema. Não, e pior, 67 joinhas. Deu mais joinha do que. É, a galera tá. Essa semana a política deu o que falar, veja você. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é, o pai te ama. O pai te ama, é, o pai te ama. A próxima notícia foi enviada pelo amigo Daniel do Twitter dele, 77001, que é uma notícia curiosa, mano. Esses lugares só tem umas treta, nada a ver, caralho. Do Amazonas, a notícia é a seguinte. Homem é espancado após dizer que era o mais bonito no bar no Amazonas, diz a polícia. Daí você já imagina a situação, aquele monte de tiozão no boteco, bebendo para um caralho. E possivelmente ao fundo rolando uma sinuca, ou um dominó, ou um truco. Ou qualquer um desses esportes que se pratica no bar. Esportes de bar. É. Aí o cara foi e falou: quer saber? Eu sou mais bonito nessa porra. E bêbado não precisa de motivo. É, bêbado não precisa de motivo. Pra... Precisa. Não é o caralho, sou eu. Vamos ver. Um homem. Caralho, sou eu. É, gringo de bar sempre assim, tá ligado? Não tem motivo, os caras se matam sozinhos. Um homem de 46 anos foi espancado e precisou ser hospitalizado. Caralho, espancado, mano. Precisou ser hospitalizado após uma briga no bairro de Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, o autônomo... Cara, Manaus tem muita notícia. Eu tô lembrando errado ou tem muita notícia de Manaus? É, não, acho que não tem muita, mas as que tem sempre são curiosas pra caralho, tá ligado? E Manaus também tem aquele negócio que pra gente que é de outras cidades maiores e tal... Sempre a gente imagina só Rio, né, mano? Só o que aparece no Globo Repórter. A gente não imagina que Manaus é uma cidade que também é grande, tem um centro e tudo mais. Segundo a polícia, o autônomo teria sido agredido após uma discussão sobre quem seria o homem mais bonito do bairro na noite dessa terça-feira. Ó, mano, tá porra. Olha onde esses caras vão. De acordo com testemunhas, o autônomo estava num bar quando teria falado para os amigos que ele era o homem mais lindo do bairro. Abre aspas, ele era o homem mais lindo do bairro. E que atraiu olhares... Sabe o que é foda? É uma briga tão besta. Só mais bonito do bairro. Pois é, né? Ele tava nem falando. Cidade, ele não queria nem estado. Muito, né, mano? É, mano. Ele só queria o título de mais. Os caras não aceitaram. Os caras não aceitaram. Ele não saiu daquele bairro de testamento. Vamos continuar, que eu acho que eu já entendi a revolta dos amiguinhos dele, ó. E que atraía olhares das mulheres. Certo. Ou seja, sempre tem. Não, mas sempre tem aquele cara inseguro pra cacete, tá ligado? E aí ele já tá meio com as brejas na cabeça, já tomou umas 3, 4 doses de corote. Aí ele vê o maluco, eu sou bonito pra caralho. Todas as mulheres olham pra mim. Aí ele já fica bolado, tá ligado? Aí continuando aqui. No momento em que ele ressaltava suas supostas qualidades físicas, outro homem ainda não identificado entrou no bar acompanhado de mais 4 amigos. Olha essa cena, mano. O cara tava lá falando, se achando, o rei do camarote, aí chegou outro maluco. O suspeito não teria gostado do que o autônomo falou. O suspeito não tinha gostado do que o autônomo falou e o empurrou. Ele chegou a dizer, o mais bonito sou eu! E partiu pra cima dele. Disse uma testemunha que não quis ser identificada. Os dois discutiram e iniciaram a agressão física. Mano, que idiotice, cara. Lembra que a gente falou nos casts atrás que homem é um bicho besta? E que mulher totalmente. É muito superior? Olha aí, ó. Exatamente. Olha essa notícia, mano. E o cara tinha 46 anos, tá ligado? Não era dois moleques de 15 anos. Não era nós, tá ligado? É. Os amigos do suspeito também teriam participado do espancamento. Não, e aí aquele tipo, ah lá, vai, vai deixar falar que é mais bonito que você? E com certeza, mano, eram uns puta jagunço feio pra caralho os dois. Não era, o cara não era bonito, mano. O não, homem teve várias. Cara... Vai, continua aí. Mas se fuder. O homem teve várias escoriações e hematomas nos olhos, ó. O cara acabou com a beleza dele, se é que ela existia. Moradores tentaram separar a briga. Uma equipe de serviço de atendimento médico de urgência, SAMU, foi adicionada. O autônomo foi encaminhado ao pronto-socorro João Lúcio, no bairro de São José, na zona leste de Manaus. Após receber o atendimento, o homem foi liberado na manhã desta quarta-feira, também ontem, ó, dia 24. Aí tem 25 comentários. Só que, mano, que notícia desgraçada. Porque é o que a gente falou, homem é eterna quinta série. O cara vai ficar rindo de piada de peido, vai desenhar piroca pro outro sentar, tá ligado? Sim, e vai rir amarradão. Isso aí é muito o cara tá bêbado foda e ele... Mano, o cara... Se eu tô no bar bebendo, aí me encosta um bêbado e fala, caralho, eu sou o homem mais bonito desse bairro. Vou falar, beleza, chefe. Fica na sua. Aí os caras não, mano. Tipo bêbado, mano, não vale a pena. Mas aí os caras tá, puta merda. Os caras foram chamar a gangue do... Mano, que briga desgraçada. Aí nos comentários tem o cara aqui, ó. O do Instagram fala. Terminou? Terminou, acabou aí. Ele foi as coreações, foi pro produção. O melhor comentário é sensacional. O comentário mais votado é sensacional. O Luiz Saldanha, as vantagens de ser feio. Na verdade, não é vantagem de ser feio, é vantagem de admitir que você é feio, que aí você nem entraria nessa briga. Não, você podia até ser bonito e não entrar na briga, porra. É, ele podia, pode crer, ele podia ter um pouco de noção, né? Aí o Fernando responde, o problema não foi a beleza, mas sim a infantilidade. Sim, total, mano. Eu queria, porra, mano, só faltou nessa matéria foto desses dois. Caralho, aí. Imagina, certeza. Ah, mano, você tá ligado aqueles caras que ficam no bar 24/7, né? Sim, tem uns caras que você pode ir no bar 3 horas da tarde da segunda-feira que os caras vão estar lá. Mano, certeza que esses dois caras é daquele naipe, maluco. Aqueles tiozinhos. Não há dúvida nenhuma, mano. Cara de bêbado, 24 horas por dia bêbado, tá ligado? E aí ele... O cara comenta aqui, ó. Queria ver na foto dos dois índios, olha aí, ó. Como se em Manaus só tivesse índios. Aí já foi sacanagem. Dos dois índios, sacanagem. Outro cara, respeita os índios. Os índios é bonito, porra. Mano, o cabelo de índio eu acho foda. Lisíssimo pra caralho, é. Deve dar um trabalho pra manter cuidado, mas enfim. Você falou o nome de quem mandou essa aí? Falou, não falou? Falei, foi um amigo Daniel. Daniel. Caralho, eu falei Daniel, lembrei sempre de quem? Do Sr. Miyagi, que tinha o Daniel Sam. Daniel San, exatamente. Daniel não meu irmão. Enviado pra nós diretamente. Oh, rápido, rápido, rápido. Último comentário retroativo. O cara comentou assim, ó. A mãe deles olhou pra essa matéria e falou: bonito, hein? A polícia chegou pra separar. Bonito, hein? Os dois que brigando. Aí um dos caras: eu não falei que era bonito aí, ó. Aí começa a briga de novo. Tipo Asterix. Parte pra cima da polícia, tá ligado? Enviada pra nós, diretamente pelo agente Cooper, arroba Vetum. Produtor usa granada como tranca de galinheiro e quase explode cidade, caralho. Deu um exagero. Que granada é essa? Pois é! Granada nuclear. Era um produtor russo? Explode cidade foi um exagero, mas vamos lá. O caso ocorreu em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul e o exército teve que ser chamado pra dar fim ao artefato. Vamos ver aqui. E essa foto dessa galinha assustada, mano? Cara, galinha é um bicho meio alienígena quando você para pra pensar, né? Não, olha aí. Olha a cara dessa porra, mano. Por isso que a gente come galinha e não come cachorrinho, cara. Porque o cachorrinho é um animal, porra, né, que você como, olha, né, pra ele. Mas assim, nossa, que horrível, mano. Um agricultor no interior do Rio Grande do Sul protagonizou uma história curiosa e perigosa. Nos últimos meses, ele estava usando uma granada de 5 quilos. Tá, porra! Como assim, mano? Caralho, existe granada de vários tamanhos? Aparentemente. Seja não uma mina, não, porra. Pois é, mano, tá esquisito. 5 quilos é muito grande, mano. Como tranca para um galinheiro. Onde você arranjou essa granada pra começar com essa? O caso aconteceu na localidade de Caverá, no município de Rosário do Sul, a 20 quilômetros do município de Alegrete, na fronteira oeste. As informações são do jornal Alegrete Tudo. Oh, que belo nome para o jornal. De acordo com a reportagem, o homem de 45 anos, que não teve o nome divulgado, encontrou um objeto que chamou sua atenção em uma das suas andanças pelo campo. Sem saber do que se tratava, ele colocou o artefato dentro aí, do seu bolso. Aí, cara, era uma mina, mano. Você tá de... Mano, véi, isso aí parece... Sabe aquela história lá do Césio 137? Sim. Acho que o cara passou no rosto, né, mano? Que desgraça. Pois é, ó, rapidamente para os ouvintes que são mais novos e não sabem. E isso rolou onde mesmo? Goiânia? Não sei onde rolou. Foi Goiânia. Algum lugar aí. Foi Goiânia, né? Acho que foi Goiânia, enfim. Alguém vai corrigir a gente. Acho não, foi, porra. Foi nos anos 80, ou no começo dos 90. Tinha um hospital interditado, um hospital abandonado, né? Pra ser demolido, algo do tipo. E aí o pessoal que devia fazer a remoção do material hospitalar não o fez direitinho. E o que aconteceu é que os caras foram lá numa das salas de tratamento de radiação e aí acharam uma cápsula com um pó dentro. E eles achavam legal porque o pó brilhava no escuro. E aí o cara, que eram catadores de lixo, né, e tal, de ferro velho, essa galera que trabalha nessas sucata, levou a paradinha pra casa e aí deu pras crianças brincarem. As crianças ficaram passando nelas mesmas, na parede. Você é louco, porque ficava brilhando no escuro. Mano, puta, foi desse tipo aí. O cara viu a parada, ó, colocou o artefato dentro do seu Fusca, tinha que ser um Fusca, e rodou com um explosivo de guerra durante 40 dias. Perigo da porra esse Fusca e parar na lua, brother. Passando várias vezes pelo centro da cidade. Já pensou essa porra explode? Aí a galera fica pensando que foi o Estado Islâmico atacando. Pode crer, vai ver só um idiota que achou uma parada. Pode saber se já não tem vários atentados que são isso, tá ligado? Olha que merda. O cara pegou um negócio no mato. Aí, ó, ele então tirou o objeto do carro, ainda sem saber do que se tratava. O cara não sabia o que era e falou: vou levar isso aqui lá pra casa. Que ficou esquecido dentro de sua propriedade. Quase 2 anos depois, familiares do agricultor foram fazer uma limpeza geral antes de uma festa que haveria no local. Foi nessa faxina que o cunhado do produtor constatou que era um artefato perigoso. Na ocasião, ele estava sendo usado como cadeado de um galinheiro. O cara botou, mano, ali pra apoiar a porta, saca? Para as galinhas, mano, lá da porta. O cara tem que jogar na Mega Sena rápido, maluco. Porra, o cara, mano, ficou 2 anos com a parada que podia explodir a qualquer momento e nada. E nada. Na mesma hora, antes de constatar, depois de constatar o fato, o familiar do agricultor levou esse objeto para longe de casa e acionou as autoridades. A unidade militar do 10º Batalhão Logístico, com sede em Alegrete, foi destacada para atender a ocorrência. Os oficiais do exército não confirmaram tratar-se de um tipo de granada e fizeram a detonação controlada do material. Ao jornal Alegrete, tudo o major... Peraí, tá mais escrito isso aí. Ao jornal Alegrete Tudo, o major Fabrício Santos, que coordenou... Eu acho que não tinha que ter isso tudo aí. Ao jornal Alegrete, vírgula, o major Fabrício... Mas é Fabrício... o nome do jornal, caralho. Não. Ao o nome é Alegrete Tudo. Ah, tá certo. Porque tudo... É isso que zoou sua construção de frase. Porque o cara botou tudo com letra minúscula. Exatamente. Ao jornal Alegrete Tudo... O major Fabrício Santos, que coordenou a ação, explicou que o artefato era para uso em tanques de guerra e que Nossa, teria capacidade não. até mesmo para destruir um veículo blindado. O objeto, segundo ele, estava com uma pequena avaria no sistema de detonação e por isso não teria ocorrido nenhum acidente. Se detonasse no carro, não sobraria um pedacinho sequer, disse o oficial. Mesmo com o objeto enterrado a 2 metros de profundidade, além dos sacos de areia que foram colocados para amortecer o impacto, o tremor causado pela explosão controlada pôde ser sentido de longe, uma cratera de mais de 2 metros de diâmetro ficou no local após o procedimento. Caralho, velho. De acordo com o major, possivelmente a granada tinha pelo menos 40 anos pelo aspecto em que foi encontrada. Santos supõe que ela... Nossa, achei um outro site, Break News, achei um outro site que tem a foto da granada. Cadê? Bota no post, tem uma foto. Que não parece uma granada, né, mano? Isso aí era usado só pra apoiar contra a porta? Como é que... Não, ele parece que... Cara, é algum tipo de granada, né? Sim. Mas o cara, você é, mano, você é louco. Olha o tamanho dessa porra. Calcula isso aí, pesar 5 quilos, filho, que não tinha dentro de... Mano, nesse outro site aí, diz que deu pra sentir o tremor a mais de 1 quilômetro de distância, tá louco. Tem até o vídeo aqui da explosão, peraí, olha lá, ó. Tem um comentário bom, deixa eu ver aqui. Aí o Leonardo Gio falou, granada quase explode cidade? Bomba atômica pra quê? E o Emerson, o Emerson adicionou, caso explodisse no galinheiro, não teríamos nem galinha assada pro almoço domingo, pois as empenadas iriam ser transformadas em poeira e nada mais. Sem dúvida, uma notícia pra lá de curioso. O cara também é sem noção pra caralho, né, mano? Mano, 2 anos. Esse cara deu muito rabo, na moral. Sobe, parece item do Battlefield 1, tá ligado? De destruir o tanque. Mas é pra isso mesmo que você vê essa merda, pelo jeito, cara. Sim. Eu tenho uma classe. Como é que se joga uma granada de 5 quilos, porra? Então, o cara tem que estar com o ombro viril. Tá com o ombro e o bíceps foda. Mas, Evandro, essa notícia é fichinha, perto da próxima. Isso foi mandado por todo mundo. Muito, a internet viu a notícia, mas a gente pegou um link aqui, foi um dos primeiros. Thiago Souza Pinto, @ Thiago Pinto, _ Thiago Pinto. O que é curioso, porque, mano, é engraçado. Tem 890 comentários. Daí você vê se essa notícia rendeu ou não. A foto já é sensacional. A foto é foda. Foi em Goiás aí também, ó. Veja você, a gente tava falando lá do César. Jovem estrábiga, também conhecido como Vesga, atira em rival, mas mata cliente por engano em bar de Goiânia. Disse cara, aí tem a fotinha. Por que aconteceu isso? Olha a fotinha. Aí tem a fotinha dela, que ela é Vesga. Ui, você sabe que eu acho menina Vesga, tem um charminho a mais, mano. Tem um charminho? Eu sempre gostei. Lógico que tem umas vezes, tem uma vesguinha honesta e tem as vesgas que parecem. Vesga pra caralho. Tem um ouvinte que joga Overwatch com a gente. Bodão o apelido dele. Mano, ele é um olho no peixe e outro no gato, tá ligado? O olho da direita olha pra esquerda e o da esquerda olha pra direita. Caralho. Aí é foda. Ela era... fortemente vesga, cara. Pois é, ela era o olho no peixe e outro no gato. E aí, como, tipo, a história já é essa, por si só, sozinha, se você contar pra alguém, já é foda. Porra, tinha uma vesga, tentou atirar em alguém e errou, tá ligado? Aí você já imagina que ela tem um calculado errado. Isso que eu ia falar. Na verdade, ela só errou o tiro, porque isso é muito comum, mas sim, calhou dela ser vesga, aí fudeu. Exatamente. A Polícia Civil prendeu a jovem Leonice Moreira de Souza, de 23 anos, suspeita de matar, caralho, matar. Matar é um assassino, então, Leonice. Assassina. Matar por engano, maldito assassino. Matar por engano José Paixão dos Santos, 59 anos, durante uma briga... De novo, ó, durante uma briga de bar no Jardim Europa, em Goiânia. A gente tá vendo aí que bar não é um ambiente muito seguro pra se ficar no Brasil. Diferente dos pubs na Inglaterra, tá ligado? Segundo o delegado responsável pelo caso, tudo aconteceu porque a mulher tem um problema de visão. Cara, eu acho que esse delegado tá zoando, mano. Isso que você falou, olha só. É normal, tipo, o bar sempre vai ter aquele tumulto, tá? E tem uma briga, na hora da briga, o seu alvo não vai estar parado bonitinho pra você acertar, mano. Exatamente. Ela provavelmente, olha, essa é a minha teoria. Eu acho que só rolou dela atirou, tá no bar, como você falou, aquela muvuca, um monte de gente, pá e tal, de repente, pá, disparo, ela atirou errado, pegou em outra pessoa, a pessoa fatalmente morreu. Isso poderia ter acontecido ela vesgo ou não. Exatamente. Que, porra. Mas também que ela não era só vesga. Ela fala que ela tem estrabismo, né? Que é o nome técnico de vesga. E baixa visão. É, aí é foda. É igual a notícia que a gente do cego dirigindo, caralho. Mas vamos continuar aqui. O irmão da investigada também foi preso por envolvimento no crime. Aí abre aspas. Ela tem estrabismo e baixa visão. Então ela tentou matar uma mulher no bar por questões de ciúme. Mas acertou um cliente que não tinha qualquer ligação com a história devido a esse problema. Explicou o Danilo. Mano, isso é a hora de... Esse é aquela parada de... Para morrer, basta estar vivo. O cara só tava de bobeira ali, tomando sua brecha, trocando ideia com os irmãos. Do fucking nada, tomou o pipô. O homicídio aconteceu no dia 11 de março deste ano. Leonice e o irmão, Michael Douglas. De repente, é Michael Douglas. Então, é Michael Douglas. Por causa do ator, porra. Isso é claramente por causa do ator. De 26 anos, estava no bar e quando a jovem começou a discutir com a outra mulher por ciúme de um ex-namorado. Leonice foi agredida e deixou o estabelecimento. Isso aí, quando... Vou dar uma dica aqui pros ouvintes, ó. Eu já presenciei uma cena parecida. Se você tá num bar, ou na rua, ou qualquer ambiente público, e tem alguma treta, e alguém apanha e sai... Não! Tipo, a gente treta, eu e você. Apanha e sai. É, aí você me bate. Aí eu não falo nada... E eu vou embora, mano. Sai rápido desse lugar. Hoje, vai pro outro posto desse lugar, que certeza que a pessoa não vai voltar pedindo desculpa, tá ligado? Vai dar merda. Aí, olha aí, ó, corroborando com a nossa teoria. Ela e o irmão foram buscar duas armas e voltaram atirando contra a mulher. Tipo, mano, foda-se, GTA. Ah, calma aí, beleza. Apanhei, tô vesga. Tô com o olho mais torto que o normal. Virou as costas, foi embora, chamou o irmão, que devia ser bandido pra ter arma em casa. Voltou cada um com uma arma e virou Velho Oeste, mano. Ela, então, foi ferida, mas pelo problema de visão do Leonice, ela acabou atingindo. Não foi por isso, porra. O advogado tá trolando, mano. Filha da puta. Você delegado. Você tá forçando essa narrativa. Não é nessa por isso. É, tipo, caralho, a vesga veio aí, tentou matar aquela ali, acertou ali, ó. Mirou na esquerda e atirou na direita. Ronaldinho Gaúcho dando passe e olhar. Acabou atingindo um homem que estava a 20 metros. Caralho, errou pra porra, maluco. Como 20? Assim? 20 metros? Eu acho que eu aceito. Agora eu acho que eu aceito a teoria do delegado, hein? Caralho, delegado! 20 metros é muito longe pra você errar um tiro, mano! Não! Caralho, peraí, deixa eu ler isso aqui, estou entendendo direito. Peraí. Ela não foi bebida, mas ela acabou atingindo um homem que estava a 20 metros do verdadeiro. Não que eu já tenha feito a mesma coisa de ir no bar tentar atirar em alguém, mas porra! Caralho! A gente já brincou de airsoft, tá ligado? 20 metros, mano, é muita coisa, porra. Caralho. Leonice nega o crime, ó. Ela vai falar que não viu nada. Ela informou a polícia que não atirou contra a vítima, que o autor dos disparos foi o irmão. Ah, obviamente, né? Caralho. Ela foi presa no dia 28 de março. Já o irmão foi preso no último dia 12. Por que que demorou pra prender? Será que o irmão fugiu? Mas olha aí, ó. Ele também confessou que ela não tem nada a ver, hein? Olha aí. Pois é, acho que o advogado tem algum preconceito com pessoas estragas. Então, porém, desculpa, então, ele confessou o crime e disse que a jovem não tem qualquer participação no assassinato. Porém, para a polícia, Leonice... Será que o irmão dela também é vesgo? Porém, para a polícia, Leonice foi... foi quem atirou contra José Paixão por acidente. Pela dinâmica, pelas testemunhas que estavam no local e pela posição de que todos relataram que a vítima e a suspeita estavam, tudo leva a crer que foi ela mesma que atirou contra a vítima, concluiu Potro. Os dois irmãos vão responder por homicídio qualificado. A pena para esse crime pode variar de 12 a 30 anos de prisão. Eita porra! Aí, como eu falei, tem 892 comentários, maluco. Caralho! Vamos ver os mais populares aqui. Marcelo Vargas, ele apenas comenta: eu sei que vou pro inferno por isso, mas eu não consegui segurar a risada. Aí tem 26 comentários repercutindo dele. Por que é foda você contar, mano? Olha lá, ó. A Vesga errou o tiro, matou o cara. Aí, aquele velho pós que a gente sempre fica confabulando aqui que pode ter acontecido. Imagina o cara que morreu aí, o José Paixão, sei lá, João Paixão. José Paixão. Chegando no céu ou no inferno, seja lá onde foi. E aí, morreu do quê, meu jovem? Aí o cara, chefe. Tava no bar, entrou a porra de uma vesga. Eu tava 20 metros da treta e tomei um tiro. E tô aqui agora. Aí. Puta que pariu. Porra, como é que pode? Rodrigo Melo, ela fez o curso de tiro com. Ela fez o curso de tiro com o Cerveró. Mande o Cerveró! Peraí. Esse aí, vocês cinco do olho caído. Vem cá, peraí. Eu tô tentando entender aqui. Como é que. Peraí. Ela era vesga e o irmão é cego, então? Como é que pode? Pelo jeito, mano, pra errar 20 metros. Ah, vai se fuder, porra. Tá louco. Mas é isso, Evandro. Essas são as notícias dessa semana. Último comentário, Diego Santos. Minha chefe é zaroia, desse jeito. E eu estou olhando pra ela neste momento. Só que achei que ela tava olhando pra porta. E ela perguntou por que eu tava rindo. Imagina o cara ter uma chefe zaroia, como ele disse aí, e ele tá lendo essa notícia. E na mesma hora ele olha pra chefe e começa a rir, tá ligado? É igual a sua história do bebê escroto, que um dia contaremos aqui. Caralho, bebê escroto, grande Magalzão, quase me fez ser demitido na época que eu trabalhava no hospital. Um dia a gente conta essa história aí. Um dia a gente conta. Mas, Evandro, se o cara gostou do 99 Vidas, ó. Se ele gostou do 99 Vidas, também ouço 99 Vidas. Mas se ele gostou do melhor podcast do Brasil, onde é que ele pode ouvir mais desse pedido podcast? O seu sítio na internet, hbdia.com/podcasts, com S no final. Podcast, caralho, mano. Sempre. Eu sempre falei errado de novo. Um ano dessa merda. E o cara não sabe ainda. Amigo, coloca lá o melhor podcast do Brasil.com. Que você cai onde você tem que cair. Correto? É isso aí, bota no Google, melhor podcast do Brasil. Pois é. Para manter a bagaça funcionando em dia, olha aí, sem atrasos. Na verdade, cobrem o Easy pra postar no site só. Porque a gente tá gravando em dia, os padrinhos estão recebendo em dia, mas este energúmeno demora pra postar no site. Mas os padrinhos não ficam sem. No grupo lá do Telegram sempre sai. Exatamente. Entre no padrim.com.br/omelhorpodcastdobrasil. E aquele velho esquema que a gente sempre fala: deixe seu dinheirinho, que você ajuda a manter isso aqui no ar toda semana. E cara, qualquer um real é bem-vindo. Não se acanhe se você não tem 100 reais, 200, que eu sei que é isso que você deveria dar. Que, aliás, que é isso que você queria poder dar pra gente. Uhum. Pelo tanto que a gente entretém a sua vida, se você chegar com 2 reais, já tá bom para caralho. Já ajuda pra caralho, mano. E a gente mantém gravando toda semana esse belíssimo podcast para animar nos minutinhos aí, 40 minutos, uma hora da sua semaninha. E é isso aí? Sim. Até a semana que vem. Tchau. excited, we're so excited. We're gonna have a ball today. Tomorrow is Saturday and Sunday. Come after work. Well, I don't want this weekend to work. It's Friday, Friday.